A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico. Eu sou a Joana Santos e vou estar consigo durante 30 minutos neste programa que lhe traz muita magia. Esta é a nossa primeira emissão, dia 26 de junho do ano de 2011. O ouvinte pergunta-se, porquê Espelho Mágico? Pois bem, podemos compreender que Espelho Mágico não é só aquele objeto que temos em casa para nos vermos. O espelho tem muitos lados, tantos quantos tem a nossa alma. E eu com este espaço espero fazê-lo viajar por muitos desses lugares. Venha comigo e passe para o outro lado do espelho. Passe para o outro lado de si e descubra os seus sonhos, os seus medos, as suas vontades, os seus desejos, a sua força, o seu sorriso, a capacidade que tem para ser feliz. Faça de si um espelho de si mesmo. Faça de si um espelho a tantos outros. Seja transparente e veja a transparência nas outras pessoas. Este programa vai trazer-lhe Magic Pop, vai trazer música Reiki, vai-lhe trazer muita música que eu tenho a certeza que o vai transportar a outros mundos. Vamos ouvir vozes como Emma Chaplin, Vangelis, Hera, Enya, vozes de cristal. E vamos ouvir músicas também sem voz, mas que tocam as almas. Estou a falar de lounge, chill out, lounge mais eletrónico. Estou a falar do novo Reiki. Estou a falar de mantra. São músicas diferentes, mas que têm algo em comum. E neste espaço vai poder descobrir o que são, o que têm em comum. Convido o ouvinte a ficar connosco e a ouvir grandes músicas. Vamos ficar com From Moon to Sun on the Gabriel Island, New Age Music. Espero que goste, que aprecie e que entenda a magia. Evidar a pedra, morar a pedra, morar a pedra, morar a pedra. depois deste grande momento musical, convido a passar novamente para o outro lado do espelho e irmos agora até os sons da Índia, ouvir um pouco mais daquelas músicas que muitas vezes nós não pensamos que nos toquem tão fundo. Vamos ficar com música índia, e digo isto porque índios tocam assim, mas com tanto sentimento. Passe comigo ao outro lado do espelho e deixe-se levar, sonhar, acompanhar. Deixe-se ficar, relaxar, descontrair, descomprimir. Este programa é assim, 30 minutos repletos de imaginação. Começamos com música índia e logo depois ficamos com magic pop instrumental. É música eletrónica, pode não acreditar, mas é. Feita a partir de vários teclados, de muita arte e de muito sonho. Estas músicas vão acompanhando as nossas noites. Vamos agora a um momento especial. Alma Gêmea, o encontro e a procura. Um espaço nestes 30 minutos que será, digamos que, uma forma de o ajudar a encontrar-se a si mesmo e a sua metade. São 10 os capítulos que vai ouvir, não seguidos, aqui hoje não, será um capítulo por cada emissão e gostava que você que está desse lado pudesse acompanhar esta jornada. São 10 capítulos do Alma Gêmea e hoje ficamos com o encontro e a procura. Então, um minuto para pensar. Fico por aí e passo comigo novamente ao outro lado do espelho. Gêmea, o encontro e a busca. Um dia, há muitos séculos, uma chispa de luz cósmica desceu do céu e veio pousar sobre a terra. Ela se dividiu em duas almas gêmeas, que se separaram para poderem evoluir individualmente. Essas duas almas estão sempre se buscando na terra. Aquela que se purificar primeiro ajudará a outra em sua evolução. Um dia subirão juntas na luz. A atração entre o homem e a mulher existe desde o início da criação do mundo, assim como a separação de ambos. Isto se refere à descida do céu junto com a alma gêmea. A dificuldade dessas duas almas permanecerem unidas para sempre é devido ao karma adquirido na Terra. Portanto, é muito importante a libertação de todas as negatividades do passado, principalmente os sentimentos de ódio, mágoas e culpas. A falta de disposição para perdoar é um veneno que afeta a nossa saúde física, emocional e espiritual. Convido-o agora a entregar-se aos poderes da música Reiki. Vamos ouvir 7 minutos de Reiki. Vamos ouvir uma música que é extremamente eletrónica, mas que também é extremamente mágica. Vamos aos extremos da magia neste seu programa. Vamos ouvir aqui sempre tudo aquilo que seja o mais positivo para o fim de um dia como o de hoje, domingo. Vamos então ao Reiki, deixe-se ficar, deixe-se levar, deixe-se imaginar. Tudo é possível na mente de cada um e só nós transparecemos e espelhamos tudo aquilo que nos rodeia. Vamos ao Reiki, até já. E cá estamos para as despedidas. Pois é. Pergunta-se, já vai embora? Eu vou. Mas você ainda pode ficar. Passe mais uma vez ao outro lado do espelho. Imagine tudo aquilo que a sua mente tiver de melhor e ouça Back to the River of Belief. Esta é a música dos Enigma. E é uma música enigmática, de uma banda enigmática e envolvente. Deixe-se envolver pelo espelho mágico. Deixe-se levar pelas músicas que fazem parte de si, caso você abra a sua mente e deixe. Vamos então flutuar e vamos nos deixar levar com Back to the River of Belief, música dos Enigma. Eu vou-me embora, mas no próximo domingo cá estou para mais músicas, para mais momentos completamente diferentes. Este é um espaço de 30 minutos que revela sempre um pouco mais do que a sua mente quer ouvir. Na próxima semana conto consigo, o Alma Gêmea vai voltar com um espaço diferente. Aqui, neste lugar que tem todas as faces que você quiser. Por aqui, todas as facetas passam. Se na sua imaginação você pode ser tudo, aqui também podemos ser tudo. O outro lado do espelho também a nós diz respeito. Ultrapasse para lá. Coloque a mão no espelho que você é e deixe-se escorregar para dentro do espelho e veja tudo de outro prisma, veja tudo de outro parâmetro. Da minha parte é tudo, desejo-lhe uma ótima noite. Fique então com os Enigma. Até para a semana. Oh. when the Lamb opened the seventh seal, silence covered the sky.